E hoje estamos falando de eleições aqui na nossa programação. Estou recebendo no estúdio ela, que é candidata a vice-governadora na coligação Paraná Emprego, Educação e Combate à Corrupção, que tem, né, o candidato João Arruda como o candidato a governador, né, nesta chapa. Estou recebendo então a vice Eliana Cortes da Silva. Professora Eliana, bom dia. Bom dia, a todos de Foz e região. É um grande prazer estar aqui presente com vocês. Satisfação recebê-la aqui nesta manhã para falar um pouco aí sobre propostas, também apresentar, né, aos eleitores aqui de Foz do Iguaçu. Professora Eliana, que é natural de Ribeirão Claro, aqui no estado do Paraná. Isto, é divisa com o estado de São Paulo, lá do norte pioneiro, pertinho de Jacarezinho, para ficar mais fácil de entender, porque quando eu falo Ribeirão Claro, as pessoas ficam assim, mas onde fica Ribeirão Claro, né? É uma cidadezinha pequena, com apenas 11 mil habitantes. Lá eu sou professora, né, da rede estadual, atuo no Ensino Fundamental 2 e também na APAI, na Educação Especial. E sou vereadora e presidente da Câmara do meu município. Pois era isso justamente que eu ia perguntar, né? Porque a sua atuação é justamente como professora na rede estadual de ensino. Como é que funciona até essa tua carreira profissional? Exatamente. Eu estou como vereadora e sou professora, né? Não deixei de atuar dentro da rede estadual, até porque dá para conciliar esses dois trabalhos, né, de vereadora e professora. E como é que foi até esse convite, essa decisão de integrar nessa chapa aí no cargo de vice-governadora na disputa de 2018? O João, quando ele me convida para fazer parte da sua chapa, ele está colocando para as pessoas, para a população, de que a educação vai ser prioridade no seu governo. Eu, como professora da rede, que conheço todas as necessidades hoje de dentro de uma escola, conheço a realidade do chão da escola, ele traz isso e mostrando para a classe da educação, principalmente, que ele está preocupado com a educação no estado do Paraná. E falando especificamente dessa bandeira da educação, a gente acompanha aí que nos últimos anos algumas questões bastante complicadas aconteceram. Né? Por mais que exista, digamos, uma máquina de divulgação de fatos, de notícias quanto a investimentos na educação, algumas coisas pioraram bastante. A gente sabe que, por exemplo, questão de salários, né, dos PSS. Há uma divergência muito grande entre o que é divulgado por parte do governo do estado e aquilo que é divulgado por parte dos sindicatos que representam a categoria. Qual é a análise que você faz até do cenário da educação pública aqui no estado do Paraná? O que é que pode ser trabalhado, né? O que pode ser mudado numa gestão, caso vocês consigam a eleição para o governo? Bom, nos últimos 8 anos, nós sofremos um grande retrocesso dentro da educação. Nós caímos de primeiro lugar no Brasil para o 8º lugar. Isso mostra o descaso que foi tratado a educação pública do estado do Paraná. Em se tratando da valorização dos profissionais da área, foi o que acredito que foi a questão que mais pegou nesse sentido. A data base, nós estamos aí há praticamente 3 anos sem essa revisão salarial, que não é aumento de salário, e sim uma revisão inflacionária, que é direito constitucional. Nós temos a hora atividade, que também é um direito legal, né, uma lei federal, que de 1/3 de hora atividade que não está sendo cumprido, né, que foi concedido e depois retirado. E isso levou ao desemprego de inúmeros professores contratados, infelizmente que é contratado até de uma forma muito precária, que é o PSS. Né, e além de tudo isso, ainda reduzir o salário dos professores PSS, que foi assim uma maneira de punição, talvez, porque se você fizer o cálculo, não é um gasto tão elevado assim para o estado fazer esse tipo de cortes. Sem falar na formação continuada do profissional da área, que isso também está defasado. Nós não temos uma formação continuada de qualidade há muito tempo já dentro do estado do Paraná. O PDE, que nós queremos tratar como a espinha dorsal do nosso plano de governo, está praticamente sem oferta. Nós tínhamos aí um número X de ofertas durante o ano e já há 2 anos que não está sendo ofertado. E quando oferta, né, é com uma lista muito pequena. E o PDL é muito importante para a qualidade da educação, porque ele não é para aumento de salário e progressão dentro do plano de carreira, porque o propósito dele maior é aumentar e melhorar a qualidade da educação. Então, o professor, ele volta né, para a faculdade, ele estuda, ele faz um trabalho de estudo muito importante e depois ele coloca isso em prática dentro da sala de aula. E isso faz com que melhore o processo de ensino-aprendizagem como um todo. Além de outras questões que, se eu for citar aqui, nós vamos ficar o resto do dia, porque são inúmeras. A infraestrutura das escolas, né, nós sabemos que tem aí a Quadro Negro nessa investigação tão importante, e que nos mostram, que já está claro isso, né, por uma investigação, que foi retirado dinheiro de escola. Foi retirado dinheiro de construção de novas escolas e reformas dessas escolas. Então, nós temos que consertar agora, né? Agora, no último momento, no último ano de governo, apresentaram aí um monte de propostas, levaram dinheiro para a escola, e isso depois de 8 anos de descaso. Então, colocam isso só no ano de eleição. Isso tem que ser trabalhado durante os 4 anos de mandato, não é apenas no último ano. Então, nosso comprometimento com a educação é uma educação de qualidade, voltar a ser aquela educação onde o professor tem alegria de ir para a escola, alegria de ensinar, e o aluno também sinta essa mesma alegria de estar na escola. E nós estamos enxergando isso de uma forma muito diferente hoje, que o professor ele está adoentado, ele está desmotivado, e nós precisamos ter esse olhar diferenciado, não só para o professor, mas para o funcionário público como um todo, porque o que nós sofremos no dia 29 de abril de 2015, com aquele massacre que aconteceu em praça pública com o funcionário público, mostra o descaso que o governo teve, não só com o funcionário, mas com toda a população. Porque o funcionário público é aquele que leva o Estado até as pessoas que mais necessitam. Nós somos o Estado. E como devemos muito respeito, né? O governo tem que respeitar esse funcionário, porque ele respeitando o funcionário público, ele respeita a população que paga os seus impostos e que não é pouco. Inclusive teve um aumento em final de 2014, início de 2015, de mais de 95 mil itens em cima do ICMS, que pesou muito no bolso do paranaense. Além dos aumentos que teve durante esses 8 anos das tarifas de energia e de água, e que encareceu muito e que a população paranaense não está conseguindo pagar em dia. Nós queremos o congelamento, assim como foi no governo Requião, no governo MDB, há muito tempo atrás. E nós percebemos, inclusive, aí na veiculação dos materiais de campanha, né, no horário eleitoral, da candidatura de João Arruda. Estou conversando aqui com a professora Eliana, que é a vice, né, nessa chapa, para o governo do Estado, um posicionamento que vocês adotam no sentido de se mostrar como oposição ao que aconteceu as duas últimas gestões aqui no Estado do Paraná. Essa imagem que vocês pretendem projetar até para o eleitor, são essas propostas que vocês pretendem trazer de mudança em relação às últimas gestões? Exatamente. Nós não pretendemos, nós somos. Nós somos a oposição. Nós somos a única oposição viável neste momento da não continuidade desse governo que foi preso, infelizmente foi solto agora recentemente. Então as pessoas têm que analisar melhor seus candidatos e não apenas seguir uma pesquisa que aponta aí que tem dois candidatos que estão na frente, como se eles fossem os preferidos, né? As pessoas têm que olhar muito bem isso e ver que nós somos os candidatos de oposição nesse momento e nós estamos aí para combater essa corrupção. Muitos perguntam como é que vocês vão fazer com as reformas de escolas, como vocês vão investir. É simples, é não ter corrupção. Se não tem corrupção, não tem desvio de dinheiro, você tem condições de fazer. Então, esse é o nosso propósito. Eu não estou na política à toa. Eu entrei na política não faz muito tempo, inclusive, né, que eu sou vereadora, fui eleita agora no último mandato. Eu entrei para fazer a diferença. Eu sou mãe, sou professora, sou casada, sou mãe de família, e eu cheguei à conclusão que não dava para ficar mais de braços cruzados e não fazer parte da política. Eu sigo muito as palavras do Papa Francisco, quando ele diz que é o dever do cristão fazer parte da política, porque a política feita do bem, feita para as pessoas que mais necessitam, é a melhor maneira de fazer uma caridade. Então eu sigo esses passos e é por isso que eu estou na política. Não estou na política porque existe uma determinação legal de 30% da participação das mulheres. Eu estou como cidadã brasileira e paranaense mesmo. Como representante de um pequeno município também, Porque muitas vezes, né, a gente acompanha que alguns postulantes eles são ou oriundos de grandes cidades ou da própria capital do estado do Paraná. De que forma você enxerga aí que numa gestão pode-se fazer a diferença no sentido de levar o governo do estado até as pequenas cidades? As pessoas vivem em cidades, elas não vivem dentro de um estado, né? Elas vivem nos municípios. E a maioria dos nossos municípios do estado é composta por municípios pequenos. Então eu venho de um município pequeno, mas não é porque eu venho desse município tão pequeno que eu não tenha conhecimento, né, de causa, por exemplo. Então eu, como sou uma pessoa que venho sim de uma família simples, né, eu tenho conhecimento de causa, por exemplo, de enfrentar uma fila num posto de saúde. Eu sei o que é a realidade dentro de uma escola, que não é diferente dos grandes centros. Não tem diferença, né? E percorrendo o estado agora nessa campanha, eu estou sentindo cada vez mais que é tudo a mesma coisa. As mesmas dificuldades que nós temos lá nos municípios pequenos, encontra-se também nas cidades grandes, talvez de uma maneira não diferente, mas assim, as coisas como são colocadas. Mas são todos problemas que o governo tem condições de resolver com uma boa gestão, comprometido realmente com a população. E toquei nesse assunto dos pequenos municípios, que a gente sabe que, infelizmente, em muitas cidades faltam delegacias, faltam, né, postos de saúde, a questão dos serviços básicos acabam muitas vezes não chegando, né, à população que precisa ir para outra cidade. Enfim, até uma proposta aí de interiorização do governo, um diálogo maior com os municípios? Com certeza. Na questão da saúde, por exemplo, eu vou citar os municípios que ficam distantes dos grandes centros. Os pacientes vivem mais dentro da ambulância do que no hospital, do que num tratamento médico. Então, o deslocamento de uma cidade para outra, isso faz com que coloque em risco a vida daquele paciente, né, ocorrendo o risco de até um acidente. E nós temos que diminuir isso. A gente tem que levar, as pessoas ter mais acesso à saúde com mais qualidade. Então, é uma das nossas propostas também em relação à saúde, né? Fazer com que chegue mais perto. Voltando a falar de quadro negro aqui, a Santa Terezinha de Itaipu, que é uma escola, nós temos, município, nós temos uma escola ali na Santa Terezinha que faz parte do quadro negro, dessa operação quadro negro. Então, só para a gente relembrar um pouquinho do que aconteceu aí no governo passado. Aqui para a região de Foz do Iguaçu, você está cumprindo a agenda hoje aqui na cidade, já esteve em ocasião anterior também acompanhando, né, o candidato João Arruda aqui em Foz do Iguaçu. O que é que pode ser dito até para o eleitor aqui de Foz do Iguaçu e região, algumas das prioridades, algumas das ações que serão adotadas aí caso a sua chapa, né, a chapa de João Arruda, vença aí para o governo do estado? São inúmeras, né? Como a gente fala, quando a gente fala de educação, saúde, segurança, parece até um clichê de político falar em campanha, mas são questões que são necessárias e é de obrigação do Estado, por isso que tem que ser falado muito sobre isso, né? A segurança, hoje nós sabemos que o nosso policial, ele está também de uma maneira desolada, como assim os professores, né? Ele está com coletes à prova de bala vencido, viaturas sucateadas, desvalorização do seu plano de carreira, falta de atendimento até psicológico para esses funcionários. Eles enfrentam diariamente mediações de conflitos e eles precisam estar mais preparados para atender a população. E também a gente pode falar de pedágio. Né? O pedágio, esse nós sabemos... Esse é o assunto que eu ia tocar agora, inclusive, a questão do pedágio, porque 2021 acaba os contratos, ou seja, já no próximo governo. Pois é. Só para você ter uma ideia, o candidato a vice-governador do Ratinho Júnior, o Darcy Piana, ele assinou um compromisso, através, ele é representante da FEComércio, dizendo que ele gostaria que continuasse o pedágio do jeito que está. Eu, como vice, não assinei nada. Né? Isso já, a gente já tem um ponto aí negativo de um candidato e um ponto positivo nosso. E nós temos um compromisso com o Estado do Paraná. Nós não queremos o pedágio do jeito que está. Pedágio que, né, é um assunto polêmico sempre nas campanhas eleitorais, mas agora temos um fato concreto, que é 2021, justamente o encerramento, né, desses contratos do pedágio. Estamos aqui já no minuto final já dessa participação. Estou conversando com a professora Eliana, ela que é candidata a vice-governadora na coligação que tem João Arruda como candidato ao governo aqui do estado do Paraná. Aproveite até esse momento final aí para uma mensagem que os nossos eleitores que nos ouvem em Foz do Iguaçu e municípios vizinhos. A mensagem que eu vou deixar para os eleitores é que eles pensem melhor antes de votar. Analise seus candidatos. Nós somos a única oposição viável neste momento da não continuidade deste governo que está aí, que infelizmente foi preso e também foi solto, né? Mas nós temos que ter mais consciência na hora do voto e não seguir apenas uma pesquisa que aponta alguns candidatos como favoritos. Que pesquisem realmente e que também não esqueçam dos candidatos a deputado estadual e federal. Porque sem uma bancada forte, o governo não consegue governar sozinho. Ele precisa desses deputados. E nós temos aqui excelentes candidatos da nossa região, né? Nós temos aqui, por exemplo, o Bobato, que tem um histórico aqui dentro de Foz do Iguaçu, que foi o único que não foi preso e tudo mais, né? E também nós não podemos esquecer dos senadores. E nós somos a única chapa que tem dois senadores apresentados, que é o Requião e Nelton Friedrich. Os outros candidatos apresentam apenas um. Eles não têm nem candidato a senador para poder apresentar, porque nós precisamos votar para dois esse ano. E nós temos a nossa chapa, o Requião, que é um excelente senador, foi um excelente governador, que temos orgulho de ter ele como senador no estado do Paraná. E agora o Nelton Friedrich, que é um grande companheiro do PDT, que está conosco, que é um nacionalista, que acabou de dar uma entrevista para vocês, vocês puderam conhecer um pouquinho melhor. Então analise melhor os candidatos e votem com consciência. Muito obrigada.